Voy a darte. Dividir 415, decolar 236, me controle 108. 208, qual é você? Torre Salvador, boa noite. 1 no 856, pronto, espera 90, pronto. Colado no perfil da Aerolíder. Professor 4MF5, contato radar, sinal 160, segue da El. 160, na da El, 5495, obrigado. Via Juliette, portão 8, voo no meio, 1-2. Cinco, 5495, dá presente no Direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 5495. Autorizado a decolagem pista no zero, vento no 60 graus, 059. Autorizado, 1856 da Gol. Minuto 56, decolado às 39, chame o controle 1208. 208, boa noite, 1856. Controle Salvador, boa noite, 1856 da Gol. Gol 956, contato radar, se dá 390, saiu da PUCA. 390 na PUCA, 1856. 3h40, Marcel, confirme apenas o PLB. 990, cadê ele? Táxi via Índia, pode esperar 286, 4206. Permite. Confirme. Marcos Luiz, que é do Estado do Rio de Janeiro, 075. Azul 4206, a linha decola, pistão no zero, vento 150 graus, 049. A linha decola, dá 1 no zero, azul 4206. Alotar 3567, pronto para lotar? POB 128, 430, alterna com 3. Então 3567, via Pátio Índia, no ponto de espera 186. 1015 o ajuste e a 386 no ponto de espera também. Pátio Índia, autorizado até o ponto de espera, 386 para 3567. Salvador, boa noite, 3894, informação Quebec, passa 1960. Só 3894, do Estado do Rio de Janeiro 050, chegada Mari. 050, Mari, 94. Tio Papazito, do Estado do Rio de Janeiro 050, que vai lá na 015. 1500, 1015, na proa de Paris, tira o Papazito. Ponto espera, pronto no zero. 3567, linha mantém, pista no zero. Linha mantém. Azul 4206, decolada 244, sob controle, 1208. 208, azul 4206. Controle, azul 4206, decolou na PUCA. Azul 4206, contato radar, suba 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, azul 4206. Roma 56, Sami Recife, ano 2085, alterno, ano 2545. Decolagem pistão no zero, vento no 30 graus, 059. Autorizado, decolagem 3567. 3567, decolado 48, chama controle, 1208. 208, boa, 3567. Santa 3567, decolado na 3, posso agora 1900, a saída da Elefant. Santa 3567, contato radar, suba 380, saída Arbo Elefant. Desculpa, isso aí, Arbo Elefant, posso a Elefant 3567, visão no setor. Controle Salvador, 3545. Prossiga. Nós somos informados por Elefant que o procedimento previsto é na placa de Serão no 1. Haveria possibilidade de vá na Prev e o NEP? Aguarde com a relação, 3415. Guardando, obrigado, 3415. Azul 4206 está presente, voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, azul 4206. Na 3894 da espera 2000 pés, que na Gama 025, autorizado sinal LS, porto estabilizado. 2, boia, porta lá, 3, outra 4. Na 3567, pode vai, né, senhor? Até ontem que eu saí do Azul 4206, Sam Recife, 12685, alterno 12545. 2615, alterno 2645, azul 4206. 12685, alterno 12545, azul 4206. 12685, alterno 2545, 4206. Papazito, reparte na rotatória. Isso, rotatória. P3567, autorizado Eletro. o Papa Vito, 5 milhas da rotatória com campo à vista. Chame torre 118, decimal 6, aqui o Papa Vito. Vito. Oi, Salvador, boa noite. Aqui no Papa Vito, a 5 milhas da rotatória, vista do campo. No Papa Vito, cuja aproximação, reporte na curta final da 17. Passa de curta final da 17, Vito. 120, decimal 8, 5102. Ano 360 pro Galeão. Israel, Leda, Bíblia, Pessilu, 1-0, MAP, Unido, Barbacena. O controle 208, 502, transponder, o voo no 601. Correto, 601, me chamo o campo. Está pronto, 601. Oi, boa noite, 3894, 2 milhas, passo externo, baixa travada. Então, 3894, cozinha de aproximação, repasse passo externo. Boa. Trip 54, número 5, serviço radar terminado, 105 milhas, sudoeste, Salvador. Chame Léo, 1201. 201, 545, muito obrigado pela colaboração. Nada. Eu faço 260 pela esquerda, se pode ter sempre torno da 17, porque nós temos uma aeronave nacional da 10 ou um Airbus da TAM. Ok, vem. Salvador, boa noite. Gol 273 com a Quebec. Roma 273, essa identificação, disponível de 050, chegada Bonfe. 050 na Bonfe, gol 1273. Vai interceptando o sinal de 4 milhas para a cabeça 17, observando a aeronave na sinal do 10. Aqui o Papa Vitor, continua sua aproximação. Reporte na curta final. Batendo que o Papa Vitor, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17. Vento 130 grau 05 nós, QNH 10015. Eu poderia saber a tráfego de atravessa para o Brasil? Amor, elefo. A gente poderia repetir? Amor, elefo. Pouso passar travado agora. O Papa Vitor, livre pouso, pistola 7. Vento no 40 graus, 05 nós, que negamos 0 no 5. Vitor. A 3894 do solo, 59, de pista pela direita, chama solo, 1219. 1219, tá, 3894. O tomador tá, 3894, livrou, transfere. 3894, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, tá, 3894. Vitor no solo 00, autorizado backtrack, ingresso na bata, repórter do pista. Eco Zulu Alto, que informa que não conseguimos contato com Aracaju, sete coordena e depois volte para a nossa frequência. Uma 203, Eco Zulu Alto. Lama 273, desce para 2000 pés, que negamos 015, autorizado final do S, reporte estabilizado. 2000, já foi estabilizado em LS, voo 273. A vida está na frequência livre. Salvador, voo 1, 1, 6, 7, 7. 3567, Brasília autorizado, 360, Papa Zulu no 7. Decola 10, direita, Arbó, eleva. 120, décima 8, 5103. Autorizado 360 para Brasília, vai pela Papa Zulu 17. É, 3453, o controle 120. Arbó Elefa, confirma? Afirmativo, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Transição Elefa, chama pronto, puxa acionar. Sim, serviço radar terminado. A 70 milhas, Nordeste Salvador, Chame Aracaju, 1203. Vou para Guarulhos, 1203. Sim, chegou de quatro.